Diego Costa, falando os corações apaixonado. Eu juro que eu não tô exagerando, mas à toa ponto de doidar. A saudade tá pegando no meu pé e você sabe como é ficar. Longe do gosto do seu beijo, meu queixo longe do seu queixo. É loucura quando me deixa esperando no sofá da sala. Minha boca fecha e a vontade fala muito alto. Dá eco lá no quarto. E qualquer barulho bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro. Você me tortura, eu gosto. Se me nega fogo, eu quero muito mais. Covardia, sacanagem, o que você faz? Basta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco. Admite, minha agonia é o seu fetiche. Hey, yeah. Minha boca fecha, a vontade fala muito alto. Dá eco lá no quarto. E qualquer barulho bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro. Você me tortura, eu gosto. Se me nega fogo, eu quero muito mais. Covardia, sacanagem, o que você faz? Basta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco. Admite, minha agonia é o seu fetiche. Hey, yeah. Você me tortura, eu gosto. Se me nega fogo, eu quero muito mais. Covardia, sacanagem, o que você faz?